É, alô você que tá ligadinho aí no 107,9 da Rio Vox FM, alô você que tá ligadinho no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7, está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube aqui para você, através da mais querida e da mais ouvida da cidade de Rio das Pedras. São 60 minutos do puro creme do esporte aqui para você, as mais do esporte, todas as notícias, temos Campeonato Brasileiro, temos Taça BH de Futebol Júnior, o Campeonato Sub-17, tem Copa Sul-Americana, vamos falar de muita coisa, tem Brasileirão Sub-20, vamos destrinchar aqui também nessa sexta-feira de programação esportiva aqui na Rio Vox FM. Sem mais delongas, vamos apresentar o nosso comentarista no dia de hoje, que é ele, o professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde, professor. Ah, muito boa tarde, Léo. Boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanham aqui no Rio Vox Esporte Clube. É desta manhã, tarde de sexta-feira, abençoada por Deus, que nós possamos levar até vocês as últimas informações do mundo esportivo. Muito bem, então, vamos começando a nossa programação esportiva, falando primeiramente dos jogos do final de semana, das equipes riopedrenses. O nosso amigo Toninho, nosso correspondente do futebol local, está sempre mandando para a gente os jogos desse final de semana. Teremos, olha só, às 15h30, no estádio Massu de Cury, teremos o Interior Paulista Futebol Clube enfrentando o Canabas. Interior Paulista de camiseta nova, tá bonito, pessoal, tá voltando com o time aí. Teremos também... no Poliesportivo, o Atlético Rio Pedrense enfrentando a equipe da Favela Serra, às 15h30, mesmo horário, as duas partidas. No domingo, tem pelo Campeonato dos Veteranos, o Maracujá Mecânico enfrentando a equipe da Serra, jogo entre líder e vice-líder. A Serra tem 100% de aproveitamento, 9 pontos em 3 partidas. Maracujá é o segundo, com 5 pontos, ou seja, a vitória para a equipe do Maracujá Mecânico é fundamental para que consiga encostar no líder e chegar à fase final com a primeira posição. É importante você passar com a primeira posição, daquela moral, você pega o adversário, o quarto colocado, né? E o Amigos e o Atlético Rio Pedrense brigam aí por manter o sonho de se classificar de maneira viva. O Atlético tem um pontinho só no campeonato, o Amigos tem 3 pontos, o jogo às 9h40, quem vencer fica com o sonho de classificação ainda vivo, quem perder fica praticamente fora da competição. Tá pegando fogo o Campeonato Amador dos Veteranos, professor. Chegando na fase aguda aí, e as equipes, todas elas com chance, e vai jogando as suas últimas cartadas aí, né? Que os jogos possam ser bons, que todos aqueles que vão participar do jogo possam participar com alegria e que o resultado favoreça aquela equipe que aproveitar melhor a situação e chacoalhar a roseira. Um bom final de semana e um bom jogos para todos aí do Campeonato de Veterano, dos amistosos, né? Os amistosos que vai ter também lá no Poli, né? O Rio Pedrense com a favela, né? Então, no domingo, então, é sábado, às 15h30 no Massu de Cury também tem Interior Paulista e Canabas. Portanto, tem jogo aí para todo gosto e é muito bom ver o povo divertindo, fazendo lazer e recreação, fazendo aquilo que gosta, que é correr atrás da bola. Muito bem, tem na nossa coluna lá no Verdadeiro tudo sobre o Campeonato Amador dos Veteranos. E tem também um texto sobre a corrida de rua que celebrou o aniversário da cidade de Rio das Pedras. Está bem bacana a nossa coluna nessa semana. Pode pegar o Verdadeiro, leia a coluna do Rio Vox Esporte Clube. É isso aí. Vamos falar então da Taça BH Sub-17. Temos então essa competição importantíssima no cenário brasileiro, né? Uma competição que equivale à Taça São Paulo, só que em outra categoria, né? Tivemos os seguintes jogos, olha só. O Cruzeiro e o Atlético de Goiás empataram em 0x0. Tivemos Seduc 1, Juventude também 1. Paraná Clube e Vasco empataram em 1x1 também. O Criciúma bateu Porto Vitória do Espírito Santo por 2x0. E o Atlético Mineiro goleou a equipe do Dínamo Esporte Clube por 5x0. O Bahia venceu mais uma, bateu o Guarani de Divinópolis por 3x0. A Macaca tropeçou, professor. A Ponte Preta perdeu para o Fluminense por 1x0 lá em Betim. Tivemos Legião e Santos Futebol Clube. O Santos não tomou conhecimento da equipe do Distrito Federal e fez 4x0 na equipe do Legião. Tivemos o Figueirense batendo o AMDH por 2x1. O Flamengo elimina a Portuguesa, bate a Portuguesa por 2x0. No duelo dos Alviverdes, Goiás e América Mineiro empataram em 1-1. Tivemos também o Internacional do Rio Grande do Sul batendo o Botafogo por 1-0. O Novo Horizontino meteu 5-2 na equipe do Vila Nova de Nova Lima. Boa vitória da equipe de Novo Horizonte. O América de Teófilo Otoni garante a sua classificação, venceu a Chapecoense por 2-1. Foi a vitória do América de Teófilo Otoni para cima da Chape. São Paulo e Vila Nova. O São Paulo venceu o Vila Nova de Goiás por 2-0. Tivemos também Vitória 0, Coritiba também 0. Palmeiras 3, Boa Vista 2. Jogo apertado, mas vitória da equipe do Palmeiras. Grêmio 5, Uberaba 0. Outro 5-0 foi do Timão. O Corinthians bateu a Betinense também por 5-0. E o Atlético do Paraná fez 3-0 para cima da equipe do Uberlândia, professor. Então, na maioria, os grandes aí venceram. Cruzeiro e o Vasco acabaram tropeçando, professor. O Cruzeiro. E o Botafogo perdeu também. O Cruzeiro empatou com o Atlético Goianense lá. E realmente, o Cruzeiro, que é um dos grandes favoritos aí, enroscou mesmo. E o Vasco também enroscou com o Paraná Clube, né? Mas é jogos para todo gosto aí. Agora com esse viés para baixo aí dos meninos revelados aí, a Copa BH tomou uma proporção maior do que já tinha. Já era um celeiro de craque, né? Mas agora com esse viés baixo aí, com esses meninos, Vinícius Júnior, Paulinho, Rodrigo dos Santos, todos eles vendidos com 17 anos, isso mostra que a Copa BH vai ser a já... aonde pode aparecer os craques para logo em seguida fazer parte da equipe principal. Então, vale a pena, quem tiver a oportunidade, acompanhar também pela TV os jogos que estão passando na TV fechada, né, Léo? Muito bem, ó, classificação dos grupos. O grupo 1 tem o São Paulo Futebol Clube e o Grêmio com 6 pontos classificados. Vila Nova e Uberaba estão eliminados. Temos no grupo B, Coritiba e Corinthians. Aliás, eu não sei se passa dois em cada grupo. Preciso dar uma olhada depois no regulamento certinho para ver se passam dois em cada grupo, se passa um em cada grupo e passa pelo técnico, né? Pelo critério técnico, a segunda equipe. Preciso dar uma olhada sobre isso aqui no regulamento da competição. Mas vamos falando então a classificação aqui para você. No grupo 2, temos o Corinthians e o Coritiba com 4 pontos, o Vitória com 2 e a Betinense sem nenhum ponto. O grupo C tem o Fluminense com 6 pontos ganhos, Ponte Preta e Figueirense tem 3 e a MDH não somou pontos ainda. Flamengo e América de Teófilo Otoni encabeçam o grupo D. As duas equipes têm 6 pontos e se enfrentam na última rodada. Chapecoense e Portuguesa não pontuaram e dão adeus à competição. Temos pelo grupo E o Criciúma na liderança com 6 pontos ganhos, o Cruzeiro é o segundo com 4, o Atlético de Goiás tem 1 e o Porto Vitória não somou pontos ainda. No grupo F, o Santos é o líder com 6 pontos, o América Mineiro tem 4, o Goiás 1 e o Legião não somou pontos na competição. O grupo G, o Galo é o líder soberano com 6 pontos, o segundo é o Juventude com 4, o Seduc tem 1 e o Dinamo Sport Clube não somou pontos também. O grupo H tem o Internacional de Porto Alegre com 6 pontos, Novo Horizontino e Botafogo do Rio tem 3 e o Vila Nova de Nova Lima não pontuou. O grupo I tem Palmeiras na liderança com 6 pontos, o Atlético de Goiás tem 4, o Atlético do Paraná, perdão, tem 4, Boa Vista tem 1 e Uberlândia não pontuou. E para finalizar, o grupo J tem o Vasco da Gama e o Paraná Clube com 4 pontos, o Bahia com 3 e o Guarani de Divinópolis não pontuou. Professor Mauro Fernandes. Você veja aí que tá mais ou menos dando uma lógica, né? Grêmio e São Paulo no grupo A, Coritiba e Corinthians no grupo B, Fluminense já classificou, não é isso? E a Ponte, esse grupo tá mais disputado aí com a Ponte e o Figueirense. O Flamengo e o América de Teófilo Otoni, a grande surpresa aí, né? E a grande decepção, mais uma vez, é a Portuguesa, que jogou 2 jogos, perdeu os 2. O Chapecoense também. Já no grupo E, o Criciúma, que vem surpreendendo a tudo e a todos, para aqueles que não acompanham o trabalho do Criciúma. O Criciúma é uma das equipes que mais arrecada no projeto incentivado. Portanto, tem um trabalho muito bom na base lá e tem dinheiro público injetado no clube e que tem mantido toda a departamento amador lá do Criciúma. E já estamos vendo aqui o resultado desse investimento todo. O Santos no grupo F é o líder, não é isso? E o América Mineiro, apesar de ter empatado, ele consegue fazer 4 pontos em 2 jogos, mas também está correndo atrás. O Atlético Mineiro no grupo G vem fazendo uma grande campanha, 100% de aproveitamento. No grupo H, o Internacional, e o Novo Horizontino e o Botafogo, que com os 3 pontos ainda corre atrás da vaga da classificação. O grupo I, o Palmeiras, está mantendo o seu favoritismo, e tem o Atlético Paranaense também, que vem mostrando por que tem a sua força, né? E no grupo J tem o Vasco e o Paraná. Então é o Bahia e o Guarani de Divinópolis. O Bahia tem chance ainda, o Guarani não. Então é uma competição que está bem equilibrada, mas aquelas equipes que têm um investimento maior e que têm um trabalho melhor de base têm mostrado aí que vai brigar pela conquista da Taça BH, né, Léo? Muito bem, falamos da Taça BH e a gente já volta daqui a pouco. Tem Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma passada pelo mundo das notícias. Vamos passar pelas notícias pelo mundo afora do futebol. Toma conta do cenário, faz vibrar o meu canário. É o nosso que ele faz. Bola rolando e o mundo se encantando, com a galera delirando. Só aí quero mais. Mais boa, boa, canarinho, boa. Mostra pra esse povo que és o rei. Que és o rei. Boa, canarinho, boa. Mostra o mundo inteiro que eu já sei. Mais boa, boa, canarinho, boa. Galera, vamos lá. Mostra pra esse povo que és o rei. Que és o rei. Boa, canarinho, boa. Mostra o mundo inteiro que eu já sei. Bora, meu canário, vamos voar. Boa, canarinho, boa. Notícias do mercado da bola. Vamos começar falando do Tite. Tite e CBF já ajustam detalhes para anúncio de 4 anos na seleção brasileira. Então, uma tendência é que o trabalho do Tite continue. Ele será o treinador da seleção brasileira no próximo ciclo da Copa do Mundo. Os contratos começaram antes da Copa do Mundo da Rússia e seguiram logo após a eliminação nas quartas dos últimos dias. Edu Gaspar e Tite já iniciaram as conversas e discutem o planejamento para o próximo quadriênio. Poucos são os detalhes restantes, como a confecção e a revisão final dos contratos. Poucas formalidades para que o anúncio seja feito pela CBF nos próximos dias. Uma reunião com Tite, Edu e a comissão técnica está prevista para os próximos dias com os dirigentes da CBF. Além da avaliação do trabalho, o encontro terá a presença do empresário do Tite, o Gilmar Veloso, para selar o acordo na sede da CBF. Os números do Tite são positivos na seleção, né? 26 jogos, 20 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, professor. 55 gols marcados e 8 sofridos. O trabalho não foi avaliado como fracasso e nem poderia ser. E o trabalho começa, então, para a Copa América de 2019, que será realizada no Brasil, professor. A decisão mais correta seria manter o Tite, né? O Tite já... fez muito em mudar muito dos vícios e da estrutura arcaica que a CBF tinha dentro da seleção brasileira, como entrevista, como convivência com o repórter, como estrutura do material usado, né? Como, por exemplo, academia, fisioterapia, fisiologia. O Tite mexeu, o Tite e o Edu Gaspar mexeram em tudo isso. E se a CBF estava num patamar ruim quando o Tite chegou, hoje está num patamar muito melhor e tem muito que melhorar, né, professor? Ah, sem dúvida, viu, Léo? Eu achei interessante uma pesquisa que foi feita aí com a população a respeito de o Tite continuar ou não. 82% aprovaram a continuação do Tite sobre a responsabilidade do Tite e o comando da seleção brasileira. Então isso é claro, o povo, o Tite foi lá porque ele tinha unanimidade e vai continuar lá porque ele tem unanimidade. É claro, o ficar ou continuar ou não dependia única e exclusivamente dele, não da CBF. A CBF não tem autoridade e nem moral para substituir o Tite. Então, é claro, tudo aquilo que a gente viu e que o Tite viu também de errado, é só com essa continuidade do trabalho é que pode ser corrigido, porque senão a gente vai estar sempre fazendo experiência e chegando com o treinador verde na Copa do Mundo. Quando a gente fala verde, não é verde de clube, verde de Copa do Mundo, porque os erros que o Tite cometeu foi justamente erros de falta de experiência de disputar um torneio tiro curto como é a Copa do Mundo. É 7 jogos, você tem que começar bem e terminar melhor ainda. E isso o Tite pegou essa experiência e nós temos que usufruir dessa experiência agora. Já temos aí a Copa América aí e já vai começar a continuar o trabalho em cima daquilo tudo que nós erramos na Copa do Mundo. Vamos falar do goleiro... Por favor, professor. Eu só queria, Léo, aproveitar a oportunidade e mandar um abraço para os nossos amigos que estão acompanhando o Rio Vox Esporte Clube aqui de hoje, né? O Jonathan, zagueiro, que jogou aqui na Rio Pedrense, lá em Rio Claro, tá ligadão no Rio Vox, riovoxfm.com. O Du, zagueiro da Associação Olímpica Rio Pedrense, o Vitor, lá de Capivari, o Marquinhos, lá de Sergipe, lá de Propiá, do Esporte Clube Propiá, que defendeu nós aqui, Associação Olímpica Rio Pedrense, o Juan, zagueiro lá da Associação Olímpica Rio Pedrense também, o meu filho Felipe, lá no Lar dos Velhinhos, trabalhando com os velhinhos lá e acompanhando o nosso trabalho aqui. Um abração, Felipe, e para todos os seus velhinhos aí que estão acompanhando o nosso trabalho aqui da Rio Vox FM. O Juan, atacante da Associação Olímpica Rio Pedrense, e o Bruno, aqui de Rio das Pedras, está também ligadão em nós aqui. Um abraço a todos e obrigado pela audiência. Deixa eu mandar um abraço então para todo mundo que acompanha a gente pela internet. O Dan Endo, nosso amigo diretamente do Japão, acompanhando. E o Vox Esporte Clube atravessa fronteiras aí com essa maravilha que é a internet. Nosso amigo William lá de São Paulo, nosso amigo William Floyd também de São Paulo, acompanha a nossa programação. Mandando um abraço também pro Bizungo, que tá sempre ouvindo. O Fuso Borracheiro também sempre escuta a nossa programação. O Totonho, o Pedrinho, todo mundo ouvindo a programação. O Alexandre Brambila, todo mundo lá. O pessoal do... Fugiu o nome, rapaz. Depois eu lembro, eu falo, mas me fugiu o nome. Então vamos tocar o barco. Um abraço para todos vocês que estão nos ouvindo. Um abraço pro Toninho, pro pessoal do Rio Pedrense, que está sempre também. Maurinho, Titi, tá tudo ligadão lá. O Titi que está se recuperando, o Titi está torcendo para melhorar logo, ele está louco para ir lá para Ribeirão Preto assistir o operário dele. Então tá certo. Um abraço para você, Titi. Vamos falar do goleiro mais caro da história do futebol, professor. Roma e Liverpool se acertaram e Alisson foi anunciado como novo goleiro da equipe da Inglaterra, né? O namoro entre Alisson e a equipe inglesa vinha se desenhando desde novembro do ano passado. Houve algumas sondagens e uma eventual proposta na janela de inverno não se concretizou. Depois eles enfrentaram na Champions League na semifinal. Apesar do Alisson ter tomado 7 gols nos dois jogos, ele foi muito bem. Se não fosse ele, tinha tomado uns 15. E a equipe do Liverpool cresceu o olho. O Jürgen Klopp queria muito contar com o goleiro, ligou para ele e... 65 milhões de reais é o valor, milhões de euros, aliás, é o valor da transferência que torna o brasileiro o goleiro mais caro da história. Então, são 62,5 milhões fixos, 12,5 milhões variáveis, de acordo a metas alcançadas pelo goleiro da seleção brasileira e goleiro do Liverpool, professor. Pois é, o Alisson, que foi pouco exigido aqui na Copa do Mundo pelo Brasil, mas é um grande goleiro, não tenha dúvida nenhuma. E o Liverpool estava precisando desse goleiro, uma vez que o goleiro dele fez lambança demais em um jogo só na final da Champions. E o Alisson é um grande goleiro e é o goleiro mais caro de transações no Mundial aí, em termos de goleiro, né? Portanto, mais um brasileiro aí que entra pro recorde aí e acaba batendo o recorde. Oxalá ele consiga desempenhar com a mesma felicidade tudo aquilo que ele fez no Roma, né? Então, vamos torcer pro Alisson aí e que ele possa fazer um bom trabalho lá e também na seleção brasileira. Vamos falar de uma equipe italiana, da equipe do Milan, porque o Milan ele teve toda uma polêmica com uma suspensão que excluía o clube italiano de competições europeias por 2 temporadas por violar as regras do fair play financeiro. Por que o Milan violou essas regras? Porque ele foi adquirido por um grupo de empresários chineses que não honraram com seus compromissos. Eles pegaram um empréstimo para comprar o clube, ficaram com o clube, contrataram um monte de gente e não tinha dinheiro para pagar. E aí, violou as regras do fair play financeiro e o chinês foi destituído do cargo de presidente e dono do Milan e assumiu. Quem assume é o grupo norte-americano que fez o empréstimo ao chinês. E tem alguns clubes na NFL, também tem clube no futebol, eles estão inseridos no esporte. E o Tribunal Arbitral do Esporte aceitou o recurso que anulou aí a suspensão do Milan, né? De acordo com a publicação, com a punição, o Milan só poderia voltar a disputar qualquer competição europeia na temporada 2021. Como terminou a última edição do Campeonato Italiano na 6ª posição, o Milan disputaria a Liga Europa e vai disputar a Liga Europa a partir de agora. A troca de dono do Milan, ela valorizou muito essa decisão, né? Porque agora os donos provaram que tem condição de arcar com tudo que o Milan tinha proposto na temporada passada, então o Milan não fica mais preso na barreira do fair play financeiro, professor. É triste a gente ver um time do tamanho do quilate do Milan passar por algumas dificuldades dessas, não? Pois é, desde quando o Berlusconi deixou o comando do Milan, o Milan já tem dado sinais de que as coisas não andam bem financeiramente por lá. Quando chegou o pessoal da China, tudo imaginava que os problemas se acabaram, né? E no entanto, não é isso que a gente viu. O Milan continua realmente envolvido em problema financeiro. E que sirva de alerta para aqueles jogadores desavisados e aqueles empresários que só pensam em vantagem, de mandar os jogadores para esses clubes, né? E ontem também, em cima dessa relação mesmo, a gente viu vários clubes também lá da Arábia com salário atrasado. O Romarinho está com 2 meses de salário atrasado lá. Então não é tudo rosa não, como a gente vê noticiando aqui. Então tomar muito cuidado os jogadores que estão indo para esses realizar o sonho dourado, que no fim não viram pesadelo, né? Falamos também dessa situação da Arábia. A FIFA estuda punir as equipes árabes que estão devendo salários e também punir equipes, seria uma primeira experiência lá, mas para punir as equipes pelo mundo inteiro, equipes que devem, que são devedoras. Existe essa regra, mas não acontece, né, no futebol brasileiro. Equipes que devem podem ser rebaixadas por isso, mas isso nunca aconteceu, né, professor? Infelizmente, mas já passou da hora, né? Como é que a FIFA, quando um clube deve para a FIFA, a FIFA rebaixa o clube? Veja aí a tortura que o 15 de novembro de Piracicaba, quando ficou devendo aí para um clube, na transação lá dos meninos do Paulinho aí, que foi transacionado aí e teve uma multa, a FIFA fez o 15 ter uma tortura, se virar, emprestar dinheiro e pagar. Por que não faz a mesma coisa aí com o caso de salário atrasado, que é muito mais grave, porque o jogador depende daquilo, aquilo é o ganha-pão do jogador, do treinador, da comissão técnica. Aqui em São Paulo, viu, Léo, a gente já tem uma condição até que boa, viu? Porque, por exemplo, hoje não pode mais uma equipe mandar um treinador embora e não pagar a rescisão dele na federação, ele não pode contratar outro e colocar no lugar. Foi o caso, né, que aconteceu com a Portuguesa esse ano, né? Justamente, né? Com o Guilherme, que hoje assumiu um time aí de Série D, não sei nem que time, não lembro nem que time que é, mas o Guilherme foi na federação e falou para a federação que ele não tinha rescindido, não tinha recebido a multa rescisória. Então, quer dizer, mas precisa que isso tenha uma frequência no Brasil todo, no mundo todo, porque a profissão de jogador de futebol é uma profissão rentável, mas só que é tal negócio, né? O jogador que ganha bem gasta bem também, então ele precisa dos seus vencimentos em dia para honrar os seus compromissos. Muito bem. Vamos ver mais uma notícia. Vamos falar da apresentação de Vinícius Júnior no Real Madrid. Vinícius, após o fim da sua primeira semana de treinamentos, agora sim ele pode dizer que é de fato jogador do clube merengue. O jovem de 18 anos foi apresentado de maneira oficial pela equipe do Real Madrid nessa sexta-feira, com o tradicional ritual de assinatura de contrato do lado do presidente Florentino Pérez, declaração oficial, ida ao campo, coletiva. Vinícius Júnior, ele está sendo muito especulado pela imprensa espanhola, que a imprensa espanhola também está de brincadeira, está pior que a imprensa da Inglaterra, sensacionalista do caramba. Mas, falando que o Vinícius ia sair, ia ser emprestado, Vinícius Júnior, ao lado de Ronaldo Fenômeno, que é embaixador e ele é um conselheiro pessoal do presidente Florentino Pérez, cerca de contratações e de dúvidas conforme a jogadores. E, perguntado se o Vinícius Júnior fica no time principal do Real Madrid, ele falou: fico no Real Madrid, sim, fico na primeira equipe. Eles vão decidindo se eu vou ficar fora de um jogo, de outro, se eu vou descer pro B para me adaptar, mas fico no Real Madrid. Eu acompanhei parte dessa entrevista do Vinícius. Ele é um menino muito humilde, mas ele tem uma grande personalidade, viu, professor? Falar isso numa entrevista coletiva do lado do Ronaldo, olha, parabéns, viu? Vinícius, eu acho que tem tudo para se firmar muito no Real Madrid. Nos treinos ele tá fazendo barbaridade contra a zagueirada dura da Europa, professor. Mas, Léo e ouvinte, vamos lá então fazer um raciocínio a respeito do Vinícius. É claro, você está coberto de razão, mas é um menino de 18, mas que vive naquela favela do Rio de Janeiro, tem experiência de um homem de 30. Então, a vivência faz com que ele tenha essa personalidade e isso vai ajudar muito. Por quê? Porque futebol ele tem. Então, quer dizer, pode até ter algumas dificuldades em língua, em adaptação de alimentação, em adaptação de treinamento, aquela coisa toda, mas ele tem aquilo que todo mundo quer, a ginga, a velocidade, o drible e o chute brasileiro. Portanto, não vejo problema não. Vai ter que melhorar um pouquinho só o pé esquerdo. Muito bem. O que mais foi perguntado para o Vinícius Júnior na sua entrevista coletiva? Vamos lá. Perguntado sobre a pressão de chegar no Real Madrid com apenas 18 anos. Vinícius respondeu que está acostumado com as cobranças. Ele disse o seguinte: eu vim do Flamengo, que é um clube que tem muita pressão. Tenho me acostumado porque meus agentes e minha família me dão o maior suporte possível. Só para jogar, não olho notícias, nunca penso em fracassar, só em vencer e ganhar o mundo. Olha a resposta de gente grande do menino. E o presidente Florentino Pérez não poupou elogios ao jogador. O mandatário do Real afirmou que Vinícius é uma das grandes esperanças do futebol brasileiro. Uma das chaves para o futuro é apostar nos jovens talentos que podem ser os melhores do mundo. Jovens que têm condições únicas e podem se tornar graças ao talento, como é o Vinícius, disse o Florentino Pérez, professor. Então, seja bem-vindo, a torcida teve lá, Vinícius fez aquelas embaixadinhas tão tradicionais, tirou selfie com a torcida. Então, Vinícius Júnior disse também que quer agradecer muito ao Ronaldo, que é um cara que ele acompanhou pouco, mas todo. Vinícius é um menino novo, né? De 2000, né? Então não conseguiu ver muito o auge do fenômeno, né? Ele falou: se eu puder jogar 10% que o Ronaldo jogou com a camisa do Real, vou ser muito feliz e dar títulos ao Real Madrid. Essa, então, é a entrevista do Vinícius Júnior, professor. E ele também disse que está sendo muito bom trabalhar com o Lopetegui, que ele fala português. Então, qualquer dúvida que ele tem, o Lopetegui já traduz, já passa para ele e está tudo certo, professor. Ah, sem dúvida. Ele é um menino abençoado, um menino que tem estrela. E que Deus abençoe ele para fazer aquilo que ele gosta e sabe fazer bem, e que possa colocar ao lado dele pessoas que realmente vai acrescentar muito e vai ajudar ele a ganhar o dinheiro dele. Vocês imaginam quantas pessoas vai ser ajudada em função do sucesso do Vinícius, da família. Então, realmente a gente fica contente e que o futebol possa proporcionar tudo isso ao Vinícius, sucesso à carreira desse jovem jogador. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A partir de agora no Rio Vox Esporte Clube. Com muito amor, com emoção, com explosão e gol. Sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial e gol. Alice sua casa. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a magnética agradecida se encantava. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um pra gente ver. Filho maravilha. Vamos falar do Campeonato Brasileiro para você que tá ligado aqui na programação esportiva da Rio Fox FM. Vamos passar só os resultados da quarta-feira para você ficar ligado e a gente comenta com mais ênfase aqui os jogos da quinta-feira. Quer saber o que a gente falou dos jogos de ontem? O programa de ontem está disponível no nosso site, o riovoxfm.com. Então você pode ouvir a hora que você quiser. Quero agradecer os quase 5 mil ouvintes que já deram o play no Rio Vox Esporte Clube pela internet. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tivemos o Ceará batendo o Sport por 1-0, jogo na quarta-feira. O Vitória também venceu por 1-0, mas venceu o Paraná Clube. Outro que ganhou de 1-0 é o São Paulo Futebol Clube, que bateu a equipe do Flamengo, cola no líder. Corinthians e Botafogo, o Corinthians venceu por 2-0. E o Grêmio e o Atlético Mineiro, o Grêmio venceu o Galo Mineiro por 2-0. O que a gente pode destacar desses jogos da quarta rapidamente, professor? É a vitória de São Paulo, sem dúvida nenhuma, um grande jogo, um jogo, apesar de uma arbitragem muito ruim, né, arbitragem, mas o jogo foi muito disputado, foi um jogo onde tinha casa cheia, portanto teve todos os ingredientes de um grande jogo e foi um grande jogo, e o São Paulo apresentou aí para todos nós aí, esportistas, né, o atacante. Como é que pode um jogador daquele ficar escondido todo esse tempo que ficou o João Rojas, né? Portanto, um jogador de 29 anos que aparece agora. Pra mim, eu nunca vi jogar na quarta-feira. Liso, não? Gostei demais do jogador e eu pergunto aos olheiros de plantão, o que que vocês estão fazendo que vocês não conseguem enxergar esse jogador durante 9 anos que esse menino tá jogando aí, ninguém viu. Trazem tanto bom de ruim de fora pra jogar aqui no Brasil. E um jogador como esse ficou de fora aí, e eu acho que foi Arboleda, alguém de lá, que orientou, que passou as dicas para o São Paulo. Portanto, está aí um grande jogador, e me parece que a equipe do São Paulo agora vai aos trilhos, se o Uruguai deixar, né? Exatamente. Aliás, esse João Rosa é argentino. Não, eu sei. O Aguirre, exatamente. Se o Uruguai deixar, né, porque o Aguirre, estão querendo o Aguirre já, porque o Tabárez está com problema de saúde, então estão querendo tirar o Aguirre do São Paulo e levar para lá. É o menino, ele é equatoriano, né? É do Equador. Ah, o João Rosa é equatoriano, ele estava no Talleres da Argentina. Pois é, e ele é companheiro do Arboleda, né, na seleção. Exatamente, amigo do Arboleda. E o Carneiro, que logo estreia também, que o Carneiro está 5 meses lá encostado no São Paulo para se recuperar. Vamos falar dos jogos de ontem, então. Vamos começar pelos empates. Tivemos Bahia e Chapecoense empatando em 1-1, resultado que não tira nenhuma das duas equipes fora de perto da zona da degola, né? O Bahia marcou com o Gilberto em sua estreia, e o Gilberto e o Osman fez o gol pela Chapecoense. O Bahia saiu na frente, a Chape empatou. Jogo morno, jogo ruim, viu, professor? Pois é, o jogo ruim e o resultado ruim pros dois, né? Então, voltou, começou o campeonato, e eles me parece que não entenderam que se não ganhar, não sai da zona do rebaixamento, volta pra segunda outra vez. Vamos falar agora do Atlético do Paraná e do Internacional. Outro jogo, um jogo um pouco melhor. O Inter saiu na frente com o gol do Potker. O Furacão virou com o Paulo André, com o Rafael Veiga. Mas o Wellington Silva foi buscar um empate para o Internacional. É um jogo um pouco mais interessante. O Atlético mostrou uma outra cara. Pode ser que a gente veja realmente o Furacão tentando escapar. Time para escapar da zona da degola tem. O Furacão não é um time para estar na zona do rebaixamento, mas faltava o futebol. Vamos ver agora com o Thiago Nunes, sem toda a pressão do Fernando Diniz, se o Furacão vai continuar a se recuperar. O Internacional é uma equipe que estava no G4 da competição e não sei se esse pontinho fora é bom ou se é ruim, viu, professor? Porque o Inter podia colar mais no grupo dos primeiros colocados, né? Ah, sem dúvida, viu, Léo? O Inter, ele... E ele saiu na frente, viu? Teve tudo para conseguir fazer o resultado. O Atlético virou caminhão de melancia em cima, 2-1. E no finalzinho, o Internacional acabou empatando. Mas eu gostei particularmente, eu gostei muito da equipe do Atlético. O Atlético parece que demonstrou que realmente começa a ganhar confiança. E me parece que é uma equipe não para brigar por Libertadores, mas também não é uma equipe para rebaixamento. Muito bem, vamos falar de mais um empate que tivemos no Campeonato Brasileiro de Futebol. Foi o Vasco e o Fluminense, 1-1. Não foi um primor de partida também, mas os times, o nível das equipes é baixo, né, professor? O Vasco, eu gosto muito do Martin Silva, um goleiraço esse goleiro do Vasco Uruguaio, não sei como que tá na equipe do Vasco ainda. E a zaga do Vasco com o Breno e com o Ricardo mostra uma solidez impressionante, perto do que tínhamos com o Paulão e companhia, né? O Breno tá fazendo um bom campeonato com o Vasco da Gama, mas falta muito ainda para esse time do Vasco ser considerado um time. E mesma coisa do Fluminense. O Fluminense, quem se destaca ali é o Marcos Júnior, é o Pedro, centroavante, que marcou mais uma vez. Mas falta muita coisa ainda pro Fluminense. O Vasco abriu o placar com o Andrés Rios numa bola em que o goleiro Júlio César foi tirado da área, ele tira no pé do centroavante vascaíno que marcou o gol. E no segundo tempo o Pedro conseguiu vencer o Martinho Silva num duelo que estava virando pessoal já, porque o Pedro chutava, o Martinho Silva pegava tudo. O centroavante fez um bonito gol, bateu bonito para tirar do goleiro. E deixam as equipes no meio da tabela do Campeonato Brasileiro, que eu acho que já é lucro para os dois, viu, professor? É, realmente, olha, o resultado, eu acho que o resultado foi bom para o Fluminense. Porque, olha, o Fluminense, a torcida do Fluminense, porque é só a torcida do Fluminense que não vai torcer para ele cair. Porque as outras torcidas todas vão torcer para ele cair. E hoje não precisa fazer força, porque o time do Fluminense é horrível. Então, o Fluminense pode se preparar, porque essas rodadas todas ainda que falta para terminar o turno e o retorno vão ser pesadelo pro Fluminense. O Fluminense é uma equipe que tem que fazer muito para não cair. Tivemos mais um empate, mas esse a gente guarda para falar daqui a pouquinho. Quero mandar um abraço pro nosso amigo Titi, que está nos ouvindo e destacou, para variar, arbitragem desastrosa no Atlético Paranaense e no Internacional, professor. É, rapaz, eu não sei o que está acontecendo com o menino lá, o André, né? É André o nome do árbitro, né? De Mineiro lá, que apita jogo. Todo jogo dele tá dando problema. Antes da parada. E por incrível que pareça, os árbitros, as boas arbitragens da Copa do Mundo, não fizeram com que ele mudasse, melhorasse o seu estilo de arbitragem. Deixou muito a desejar. Um abraço, Titi, está coberto de razão. Perdeu a oportunidade de mandar o jogador expulso, o jogador chutou a bola na cara do jogador no chão, ele limitou simplesmente advertir a agressão que o cara, que o menino do Inter fez, o Kiko lá, o atacante uruguaio lá, como é que chama lá o atacante uruguaio lá, do Internacional, Nico Lopes, portanto era para ser vermelho, e no entanto ele foi lá e deu amarelo, e foi uma arbitragem desastrosa. E vale a pena lembrar, esse homem é FIFA, hein? É FIFA, isso que surpreende, né? Mas vamos mudar de assunto, um abraço pro Titi, pessoal que pensa que nós tocou o Titi. Não tocou o Titi, não. O Titi tá em casa, tá se recuperando do probleminha na perna. Você vê que só assim também pra segurar o Titi em casa, e não é o dia inteiro aí, professor. O Titi tá com a saudade da Zona Azul, viu, professor? Acho que mais do que do e o Vox Esporte Clube. Um abraço pra você, Titi. Volta logo, pessoal. Tá pedindo você aqui de volta no Rio Vox Esporte Clube. Vamos falar do Cruzeiro e do América Mineiro. Jogo de virada. O América saiu na frente com o gol do Christian, mas o Cruzeiro foi virar, fez aí 3 gols com o Robinho, com o Raniel e com o Arrascaeta, e chega ao G6 da competição, professor. Colocou o fim numa sequência de 3 rodadas sem vencer no campeonato, a equipe do Mano Menezes. Gosto muito do Cruzeiro, ontem viu o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro saiu perdendo, o América saiu com um belo gol do menino lá do América, 1-0, e depois o Cruzeiro virou o caminhão da melancia em cima do América lá, que o América não ganha um clássico, que coisa, hein? Mas o Cruzeiro mereceu, sobrou. O Arrascaeta tá jogando demais, não consigo entender como é que esse menino não conseguiu ajudar o Uruguai, ser titular do Uruguai. Escalar no lugar errado, ele não é meio armador, ele é jogador de ponta. E ontem voltou a jogar bem, jogou bem contra o Atlético já no jogo de volta da Copa do Brasil, na segunda-feira. Então a gente fica triste de ver um menino tão bom jogador que não foi muito bem aproveitado aí na Copa do Mundo, né? Mas como é novo ainda, com certeza ele vai conseguir disputar a Copa do Mundo lá do Catar e vai bem. Muito bem, e agora a gente fala do clássico paulista, vamos falar de Palmeiras 1, Santos 1. Vou te falar que foi um jogo bom, viu, professor? Foi um jogo legal para quem tava reclamando que só tinha jogo ruim depois da Copa do Mundo. Foi um jogo bom, foi um jogo equilibrado. A lei do ex é que nem eu tô falando faz tempo aqui. A lei do ex é a única lei que vale no Brasil. Porque se tem ex-jogador atuando contra o seu ex-time, ele vai marcar gol. Até o Lucas Lima fez gol no Santos Futebol Clube. A gente teve um clássico tudo igual entre Santos e Palmeiras. Um ponto para cada um. Um primeiro tempo de domínio alviverde, um segundo tempo em que o alvinegro dominou, mas o Palmeiras no final, depois de tomar o gol, parece que teve as melhores oportunidades. Um gosto amargo para os dois, né? O Palmeiras, que queria colar na parte de cima, não conseguiu chegar, e o Santos, que queria se distanciar do Z4, não conseguiu se distanciar. Vamos falar então aliás, partida com muito cartão, daqui a pouco a gente fala sobre isso. O Palmeiras se aproveitou de uma equipe muito desorganizada defensivamente do Santos para criar mais chances e abriu o placar logo no começo da partida. No primeiro contra-ataque do Palmeiras, aos 5 minutos, William Bigode avançou pelo flanco do campo e tocou para o Lucas Lima no meio, dentro da área. É isso que a gente cobra do Lucas Lima. O Lucas Lima é um cara que ele tem muita visão de jogo, que ele tem muita habilidade, mas ele tem que chegar mais dentro da área. Porque ele dentro da área, ele finaliza bem, ele bate bem na bola, então ele não vai perder. Então, é isso que o palmeirense cobra do Lucas Lima. Aliás, uma boa partida do Lucas Lima. Não vamos encher a bola dele para não ficar mal acostumado, mas fez uma boa partida ontem. O Lucas Lima recebeu dentro da área, girou e bateu para o fundo das redes do Santos. O Santos tentava pelos lados com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Rodrigo, mas o Santos não tinha meio campo. Vai entrar com 4 atacantes, mas você joga com 2 volantes, você não tem quem arma a partida, quem arma a jogada para a equipe do Santos chegar. Teve só uma chance aí, que numa inversão do Bruno Henrique para o Sacha, o Gabigol dentro da pequena área, ele não conseguiu dominar a bola para fazer o gol. Só que aí tem um problema do Palmeiras, professor. O Palmeiras, ele faz o gol, ele abdica do jogo. Por que que acontece isso? Ele não consegue, ele não tem força para matar a partida. Por que será que acontece isso, professor? É problema psicológico, né? É alguma coisa que tá bloqueando o Palmeiras de não jogar. Ele joga até a vantagem, depois que consegue a vantagem, não consegue mais querer fazer 2, querer abrir a vantagem. Então tem equipes que faz 1 e abdica de jogar e acha que vai ficar naquele 1-0 só. Mas isso é um defeito do Palmeiras e não é de agora, Léo. Porque se você prestar atenção na semifinal do Paulista, acho que foi isso mesmo que aconteceu. O Palmeiras saiu na frente, não é isso? E depois o Santos virou, não é isso? A vantagem do Palmeiras foi nos pênaltis, alguma coisa assim, né? Foi nos pênaltis. Pois é. Então, ontem não foi diferente. O Palmeiras começou bem o jogo, todo mundo falou hoje o Palmeiras vai pôr um placar elástico aí em cima do Santos. Mas, de repente, abdicou de jogar e passou a querer guardar o resultado e só esperar uma bola lá para fazer 2-0. Não foi o que aconteceu. O Santos mesmo com dificuldade, o Santos acabou chegando num cruzamento lá, num gol do zagueiro que estava bem depois de operação. Fazia muito tempo que o Gustavo Henrique, né? Fazia muito tempo que ele não conseguia fazer uma partida inteira e fazer gol, um gol importante, né? Então, mas o Santos ficou devendo. Eu acredito que o Palmeiras é uma questão de ajuste, mas o Santos do Jairzinho vai ter que evoluir muito, né, Erinho? Porque seu time, olha, Segundo tempo, o que aconteceu? Palmeiras teve a bola para empatar a partida, uma do Johan que ele bateu para fora, ele tirou muito do goleiro, bateu para fora, e outra, eu acho que também do Lucas Lima, que ele bateu no gol e o Vanderlei pegou, se eu não me engano. Aí depois o Palmeiras se fechou muito cedo e o Santos reagiu, o Roger mexeu mal e o Peixe começou a dar trabalho ao goleiro Everton. O Rodrigo saiu machucado, com dores no joelho, preocupa a equipe do Santos. O gol saiu na bola parada, o Vitor Ferraz alçou para dentro da área, o Antônio Carlos tirou, eu acho que o mesmo Vitor Ferraz jogou para dentro da área de novo, a bola bateu na trave e voltou no Gustavo Henrique, um gol de muita sorte também do Santos Futebol Clube, que merecia o empate no momento do gol. Aí, a hora que o Santos fez o gol, o Palmeiras resolveu jogar, aí mandou bola na trave, aí o técnico resolveu mudar, na última bola do jogo, inclusive, foi uma bola na trave que não deu a vitória ao Palmeiras. A bola do Jean, trave direita do Vanderlei, o Vanderlei também pegou muito num chute do Bruno Henrique, num chute do Lucas Lima. Eu concordo com o que o professor falou, acho que os ajustes no Palmeiras são um pouquinho mais mínimos, né? Mas precisa dar uma pressão, dar uma chacoalhada no Roger Machado, porque o que ele faz? O Gustavo Scarpa não foi bem, estava mal na partida. O Lucas Lima jogando bem. O que ele faz? Ele tira o Lucas Lima, que estava jogando bem, deixa o Scarpa, tira o Lucas Lima para ser vaiado por 20 mil santistas. Aí é brincadeira também, né, professor? E outro dado. O Palmeiras saiu na frente em 9 das 13 partidas do Campeonato Brasileiro. Em 5, não conseguiu a vitória, 4 empates e 1 derrota, professor. Preocupante esse número. Justamente analista de desempenho existe justamente para isso, para mostrar para o treinador e para a comissão técnica que são evidências que vêm se confirmando jogo a jogo. Então tem que entrar firme para mudar essa escrita aí, porque uma equipe que tem o elenco que o Palmeiras tem não pode sair na frente e conseguir ganhar apenas um jogo de 5, então realmente é um aproveitamento muito ruim e vem em cima daquilo que eu vinha dizendo mesmo sem ver esses dados aí, que alguma coisa ali, algum bloqueio que tem no esquema e na cabeça do jogador, a maneira que se coloca na pressão, alguma coisa está acontecendo nesse sentido que o jogador acha que fez o gol, só tem que defender depois e não tem que mais jogar para fazer aumentar, porque o futebol, eu aprendi isso lá atrás, quando eu comecei, que a gente tem que brigar por uma vantagem. E depois administrar a vantagem, mas nunca perder de vista ou ampliar a vantagem. Isso foi básico que eu aprendi nos cursos de treinador que eu fiz. Portanto, o Palmeiras não está fazendo o princípio básico daquilo que determina uma equipe fazer. Muito bem. Falando sobre a arbitragem, o árbitro Dilson Fernando Freitas da Silva deu 10 cartões amarelos, 6 para o Palmeiras, 4 para o Santos. O Lucas Lima e o Alisson eram pendurados e desfocam suas equipes na próxima partida. O cartão do Lucas Lima eu achei também que, pelo amor de Deus, o atacante não pode comemorar no jogo que ele que está só... É torcida única, ele vai fazer o quê? Não pode comemorar mais o gol? Foi uma palhaçada o cartão do Dilson de Freitas. Ele pra onde ele correr tem torcida do Santos. Como que vai dar cartão, né, professor? É o árbitro FIFA também. Árbitro FIFA. Do Pará, né? Sim. O que você achou disso aí do Lucas Lima, professor? Pois é, rapaz. É difícil você chegar e entender critério. Porque não é possível. O jogador tá ficando uma coisa chata. O jogador não pode comemorar mais. E daí que tem uma torcida só? Mas a torcida dele tá assistindo o jogo. A torcida dele é telespectador das televisões. Portanto, ele tem que extravasar aquilo, mostrar que a felicidade dele ter feito o gol. Não é? Nós condenamos tanto esse negócio de jogador. Ah, eu joguei no time, eu não posso comemorar. Quem não pode comemorar o quê? Quem paga você? Quem que põe comida na sua mesa? É o ex ou é você, ou é o time atual? Portanto, eu acho que realmente eu vou de encontro com a sua opinião. O árbitro, não só o árbitro, mas quem escala os árbitros e cria normas de arbitragem, porque tem lei das 17 regras de jogo e tem normas. Então, isso aí é norma da CBF. Portanto, quem fiscaliza e quem coloca essas normas tem que rever isso. E, para finalizar, eu tenho duas informações das equipes que que disputaram essa partida. Daqui a pouco a gente fala sobre a tabela do Campeonato Brasileiro. O Vitor Bueno, ele estava relacionado para a partida, mas ele foi cortado minutos antes da partida, porque existe um acordo verbal entre as diretorias do Santos e do Dínamo de Kiev. Vitor Bueno vai até a equipe da Ucrânia e o Santos recebe Derlis Gonçalves, atacante paraguaio da equipe da Ucrânia. 24 anos, ele é esperado na Vila nessa sexta para assinar contrato. Ele começou no Rubio Ñu do Uruguai e em seguida foi para o Benfica, onde passou por empréstimos nos paraguaios Guarani e Olímpia, passou pelo Basel e estava no Dinamo de Kiev desde 2015. Agora ele chega ao Santos Futebol Clube. O Vitor Bueno vai para o futebol europeu, professor. O Vitor não voltou bem depois de todo aquele problema que ele teve, da fratura, aquela coisa toda. Ele não voltou bem e vamos torcer para que ele seja feliz lá na Ucrânia, né? E o menino que está chegando possa ser o João Rojas do São Paulo para o Santos, não é isso? Com certeza. Vamos continuar então falando sobre campeonato. Aliás, sobre Palmeiras. Tenho mais uma notícia sobre o Palmeiras. Continua a saga do Palmeiras para tentar impugnar a final do Campeonato Paulista, viu, professor? Na noite desta quinta-feira, o Verdão entrou com um novo pedido, agora no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Rio de Janeiro. Na segunda-feira passada, 35 dias depois de matar o Bartello, o TJD de São Paulo publicou o acórdão de decisão rejeitando a demanda Alviverde, que abriu o clube então para recorrer na demanda na instância superior, né, no STJD. O Palmeiras insiste que não houve prescrição para a entrada do pedido de impugnação na primeira decisão. O presidente do TJD, o Antônio Olim, disse que o prazo de 48 horas não havia sido cumprido. Foi uma decisão que foi ratificada pelo pleno do tribunal. O clube alega que fez o pedido no tempo de 48 horas, que foi estipulado aí pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva. O Palmeiras quer que o STJD processe e julgue o caso até o fim, o mérito da questão, e não apenas a polêmica do prazo, sem devolvê-lo à primeira instância ao TJD, professor. Por mim, não precisa disso. Deixa, acabou já. Não vamos botar mais pressão no possível reencontro do Palmeiras em Libertadores, em Campeonato Brasileiro. Chega, acabou isso. Não precisa disso, professor. Pois é, Léo. Você está falando como torcedor e realmente com jornalista que você vira a chave. Né? Mas não é isso que está correndo, viu, Léo? Infelizmente, nós vamos ter que ser massa de manobra. Porque existe uma briga muito grande entre o Deonero e o Carneiro Basto. Deonero, todo mundo sabe, é o presidente afastado pela FIFA da CBF, e o Carneiro Basto é o atual presidente da Federação Paulista de Futebol. Então, o que acontece? O Deonero, ninguém nunca escondeu, né, Léo? Que ele é palmeirense, né? Infelizmente, pro Palmeiras, né? Então, mas e agora eles estão junto com o presidente atual do Palmeiras, justamente contra o Carneiro Basto. Então, o que está acontecendo? Estão pegando tudo aquilo que aconteceu no jogo lá da final, do Corinthians lá em Palmeiras, estão trazendo a baila, mas com um objetivo. O objetivo de denigrir a imagem do Carneiro Basto, prejudicar a Federação Paulista e lançar a candidatura do Marquinhos Chedi a candidato a presidente da Federação Paulista de Futebol na próxima eleição, apoiado pelo Palmeiras e pelo Deonero da CBF. E o Marquinhos já está prometendo que vai isentar os clubes de taxa de arbitragem, vai ajudar os clubes não vão pagar mais taxa de arbitragem na base, nem na Copa Paulista, e tá começando a sediar os clubes aí com coisa que realmente eu acredito que vai mudar a cabeça dos clubes, viu, Léo? Porque quando você dá dinheiro pros clubes, você sabe, né? Fica tudo e os clubes vai atrás de quem realmente dá mais. Então, isso ainda vai dar muito pano pra manga, viu, Léo? É isso aí. Então, vamos passar aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Os próximos jogos para você que tá ligado no Rio Vox Esporte Clube. Classificação: o líder é o Flamengo com 27 pontos. Na segunda posição está o São Paulo, coladinho no Flamengo com 26. O terceiro é o Atlético Mineiro, mesmo com a derrota, o Galo soma 23 pontos. E o quarto é o Cruzeiro, o Grêmio, aliás, perdão, que colou no Atlético, justamente vencendo a própria equipe mineira. O Grêmio também tem 23 pontos. Assim como o Inter, que é o quinto colocado, também tem 23 pontos. pontos ganhos, perdeu uma posição com o empate contra a equipe do Atlético do Paraná. O sexto é o Cruzeiro com 21 pontos. Essas equipes estariam classificadas para Libertadores da América no momento. O sétimo é o Palmeiras com 20, o oitavo é o Corinthians com 19, o Sport é o nono colocado também com 19, o décimo o Botafogo com 17. Na 11ª posição está o Vasco da Gama com 16, e o 12º é o Fluminense com 15 pontos. Na 13ª posição e na 14ª posição estão Vitória e Chapecoense com 15 pontos também. O 15º é o Santos com 14 e o 16º é o América Mineiro também com 14, pertinho da zona da degola. Na zona do rebaixamento, Bahia com 13, Atlético do Paraná com 10, Paraná Clube com 10 e o Ceará com 8 pontos ganhos. Próxima rodada, 14ª rodada, tem no sábado no Maracanã, às 19h30, Flamengo e Botafogo, clássico carioca. Sábado às 21h no Morumbi, eita que horário ruim de jogo, São Paulo e Corinthians no clássico paulista. Temos também no domingo às 16h no Durival de Brito, tem Paraná e América Mineiro. Às 16h também Bahia e Vitória, Bavi na Fonte Nova, Vasco e Grêmio, jogo em São Januário, tem também Sport Clube do Recife e Fluminense na Ilha do Retiro, Palmeiras e Atlético Mineiro, jogo na Arena do Palmeiras. No Mineirão, às 19h tem Cruzeiro e Atlético do Paraná, Chapecoense, Santos e Internacional e Ceará jogam às 20h no estádio Beira-Rio. O que a gente pode destacar dessa rodada, dessa 14ª rodada? Rodada de muitos clássicos, mas qual é o jogo que o ouvinte tem que ficar ligado que vai ver um bom espetáculo, professor? Ah, tem vários jogos, né, Léo? Vários jogos aí que realmente é clássico estadual para todo lado aí. Então, a gente tem a expectativa de ter aí grandes jogos, né? Mas eu vou dizer, viu? Olha, vale a pena conferir o jogo do Flamengo e o jogo do São Paulo, que é os dois que estão brigando aí para ver quem vai assumir a liderança, quem vai. Mas tem muita água a passar por debaixo da ponte, né? Eu acho que o jogo que tem tudo para ser um grande jogo são esses jogos que as equipes têm uma ambição a mais para ficar aí, dormir pelo menos 3, 4 dias aí na liderança do campeonato, que está muito perto. Vamos encerrar nossa programação, mas antes só quero passar para vocês os jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogos de hoje tem Criciúma e Londrina às 19h15, Sampaio Correia e Goiás às 20h30 e jogo entre líder e vice-líder, vale 6 pontos nessa partida, professor. CSA e Fortaleza às 21h30, o jogo é no Rei Pelé. E eu já me despeço do professor Mauro Fernandes. Muito boa tarde para você, professor. Um ótimo resto de sexta-feira e, se Deus quiser, amanhã, 11 da manhã, estaremos de volta aqui na programação esportiva da Rio Vox FM. Léo, realmente é um grande jogo. Quem tiver a oportunidade de ver Fortaleza e CSA, pode ver, porque é garantia de ter um grande jogo, né? As duas equipes muito bem, a equipe de Marcelo Cabo e a equipe de Rogério Ceni, vai fazer um grande jogo, com certeza. Uma boa tarde a você, Léo, boa tarde a todos os nossos ouvintes que nos acompanharam aqui no Rio Vox Esporte Clube. Um abração, Titi, recuperação para você. Eu desejo a todos que vocês tenham uma ótima sexta-feira, vocês fiquem com Deus, porque com Deus eu estou indo, e se for da vontade dele, eu vou estar aqui amanhã, às 11 horas, firme e forte, para falar de esportes. Com certeza, quero agradecer ao professor, quero agradecer a todos os nossos ouvintes, muito obrigado pela companhia, fiquem com Deus, e até amanhã, às 11 da manhã, para falar muito mais de esportes, rodada completa do final de semana no Rio Vox Esporte Clube. Tchau! CYU 882, frequência modulada, canal 300, 107,9, Rio Vox FM, Rio das Pedras, São Paulo.